cabeça vá bem devagar. Tudo era tão igual. As luzes das vitrines refletindo seu olhar. Toda aquela distância que fazia lembrar. Quando estava só, ninguém vinha te ajudar. Sai da frente do caminho, tô pedindo só. Então me presta seu destino, tô pedindo só. Tô pedindo só. Eu tô menino, tô vadio, tô pedindo só. Tô pedindo só. Pedindo só. No meio da noite já, tonto demais. Tudo era tão normal. Os olhos negros dos caminhos me aguardavam no sinal. Toda aquela distância era tão igual. Eu estava só, ninguém podia me ajudar. Tô menino, tô vadio, tô pedindo só. Tô menino, tô vadio, tô pedindo só. Tô pedindo só. Tô minando meu caminho, tô pedindo só. Tô pedindo só. Pedindo só. Sai da frente do caminho, tô pedindo só. Tô pedindo só. Tô pedindo só. Já carimbaram meu destino, foi no todo só. Foi sonhando só. Tô pedindo só. Eu acordei suando frio, foi tristeza só. Foi sonhando só, foi suando só. E pra fechar a minha sina fui pro cilindro. Foi desgosto só.